cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então, bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam. E hoje, com a particularidade de podermos estar com, enfim, frente a frente, não à distância do telefone, o que torna tudo mais fácil, pensamos nós. E é com a Sra. da Piedade que falamos e que permite aos ouvintes da Boa Nova, das duas uma, ou conhecer pela primeira vez e a outros poder recordar o concerto que ela deu aqui no hospital, hoje podemos dizer deu, embora estejamos a gravar precisamente anterior a esse concerto. E a Sra. da Piedade tem um disco novo em casa, e é em casa que a recebemos, aqui na Casa da Cultura de César Oliveira. E já antes falámos com ela, um pequeno trecho via telefone para pré-anunciar este concerto aqui no hospital, mas hoje permite-nos perguntar o porquê em casa. Olá, é um gosto estar aqui em Oliveira do Hospital. Este concerto estava marcado há algum tempo e estávamos a aguardar com ansiedade esta vinda. O título do disco, Em Casa, tem a ver exatamente com o sentir-me à vontade e com... Já com o sentir-me à vontade a tocar, ao sentir-me à vontade, talvez seja a situação em que eu me sinto mais eu própria, é a tocar, é em palco e a fazer música em qualquer situação. E em casa também, porque o disco é um disco duplo, é um disco muito grande, tem muitas músicas e tem muitos convidados. E de certa forma é uma espécie de festa, neste caso festa a partir do que é a minha expressão musical, do que são as minhas composições, do que é a minha música. Então convidei esta gente toda com quem já tinha trabalhado noutros projetos, muitos deles nos próprios projetos, como o Rodrigo Leão, sim, com o Samuel Luria, etc. Já tinha trabalhado com todos eles. E desta vez convidei-os para uma festa na minha casa para tocar a minha música. Por isso, achei que era um título que encaixava que nem uma luva. É um pouco a celebração da lusofonia, não só para os convidados, mas também para o estilo de música que vem a escolher. Lembro que tem corridinhos, bem, também tem mazurcas, não são obviamente portuguesas, mas há uma vontade de criar uma panóplia que permite agradar um pouco a toda a gente. A escolha não foi feita nesse sentido, porque o repertório que está neste disco foi um repertório que foi sendo... conquistado ao longo de muitos anos, ou seja, este talvez por ser o primeiro disco que tem mais estas características, não é? São músicas que têm vindo à minha vida desde há 15 anos, a esta parte. E de facto a escolha não foi feita no sentido de uma temática ou de ser mais ou menos o que o público esperaria. Tem muito a ver realmente com a quantidade de músicas que eu compus e que escolhi e que fiz, para as quais fiz arranjo ao longo destes anos, e achei que teriam que lá estar. A questão da lusofonia acho que aconteceu naturalmente, porque tem muito a ver com a minha experiência como música. Eu convidei para este disco, apesar dela não estar lá, convidei, por exemplo, a Mayra Andrade. Aí teríamos mais uma presença, não é, desse conjunto, não é, da lusofonia, neste caso com a presença referente a Cabo Verde. Mas isso é natural, ou seja, foi porque trabalhei com ela e também foi porque são expressões musicais que me fazem muito sentido. Eu tenho trabalhado, apesar de ser o meu primeiro disco a solo, tenho trabalhado com muitos artistas diferentes, mas na verdade a presença deles e a escolha deles foi muito mais emocional do que racional ou do que temática. Questões de oportunidade. Sim, e questões mesmo de amizade e de proximidade. Por exemplo, a presença do Xia tem só que ver com o facto de eu gostar muito da voz dela e de ser uma grande amiga e ser uma pessoa que me mostrou muito o que é a Galiza e o que é ser músico na Galiza. E eu sempre achei que eu gostaria de ter num trabalho meu assim deste género. Portanto, como digo, foi uma escolha muito de coração. Morte que mataste, lira. Morte que mataste, lira. Com que a lira Pelo acordeão, a escolha do acordeão. São conhecidos vários grupos, há pouco falou, até por vir do meu nome, falou no Sétimo Legião, que usava muito acordeão. Recordo-me agora o novo disco do Miguel Ângelo, tem também muito acordeão, aproveitar a Dalila, que pertence também aos Quinta do Bill. Uhum. Enfim, é um instrumento que os mais antigos associaram mais ao folclore e hoje em dia vem crescendo, infelizmente, na música moderna portuguesa. Quando é que nasceu esta paixão? Porque é só assim que podemos classificar a paixão pelo acordeão. Foi muito pequena. Eu já não me lembro sequer. Meus pais é que contam, claro, a história e as pessoas à minha volta. Comecei a namorar os acordeões nas montras dos instrumentos, também os pianos, mas o acordeão era realmente uma coisa que eu. Era um instrumento que mexia muito comigo. Logo por volta dos 3 anos. Meu pai ficou muito contente, meu pai algraviu. E tinha aquela frustração de a miúdo ter querido aprender e o pai dele não ter deixado, porque já tinha apanhado uma desilusão com outro filho que tinha andado na música. Então, pronto, meu pai era um dos mais novos, já não teve a sorte, já não teve o entusiasmo do pai. E quando eu ponho-me a imaginar, não é? Acendeu o bebê, acendeu pequenina, eu começar a dizer que queria tocar acordeão e começar a mostrar interesse, ele ficou, claro, muito entusiasmado e acho que nem precisei dizer muitas vezes. Ele comprou-me logo um acordeão e eu com 5 anos comecei a ter aulas. Eu tinha, de facto, tinha uma amiga mais velha do que eu, ela teria mais 9 anos do que eu, era uma miúda também, uma criança, que tocava acordeão, que era a Helena Mendes. E eu devo tê-la tomado como modelo, portanto eu queria ser como ela logo. Alguém iria tocar acordeão, queria tocar acordeão e foi com ela que eu comecei a ter aulas e foi depois a minha professora no conservatório também. Ora, a Helena é uma excelente acordeonista que, para além de ser professora, também tocava em vários projetos. Tinha um projeto em Setúbal muito interessante, que eram os Piratas do Silêncio, que editaram um disco por volta de 1990, penso eu, 90-91. E também tocava com a Mafalda Veiga, acompanhou durante muito tempo. Portanto, a Helena já trabalhava um pouco com música pop e isso já era uma coisa que... Sim, já era uma coisa que mostrava outras possibilidades para o acordeão. Depois, claro, aos 12, 13 anos comecei a conhecer esses grupos todos que estávamos a falar, o Sétimo Legião, os Sitiados, que tinham lançado o disco na altura, o Gé Sentente, os Madre Deus... Isso fez uma grande diferença, realmente, porque eu gostava do repertório que tocava no conservatório, mas não era bem aquilo, ou seja, não era bem aquele repertório clássico, também não era bem o folclore puro e duro, que no conservatório não existia, mas pronto, que eu conhecia, haveria de haver qualquer coisa que mexesse comigo, e foi de facto depois esse repertório, e foi, acho que foi isso que me animou também muito durante a minha adolescência, porque eu, para além de estudar as coisas que tinha para estudar, não é, do curso de conservatório, de facto chegava a casa e punha os CDs dos Madre Deus e tocava por cima, tocava no meu acordeão, até comprei um acordeão igual ao do Gabriel Gomes e tudo na altura, e tocava por cima e conhecia aquelas músicas todas de uma ponta à outra. Acho que fez uma grande diferença e claro, isso tem sido um percurso mesmo para o acordeão, tem sido sempre em crescendo, não é? Hoje em dia realmente grande parte dos grupos, todo o tipo de géneros musicais usam um acordeão. Eu gravei há pouco tempo com os Amor Eletro quando este disco saiu. Sim, enfim, tem sido assim, desde música mais tradicional até à música pop, até tem experiências com o acordeão, acho que tem revelado um pouco o que é o papel do acordeão hoje em dia na música em Portugal, que é um papel muito abrangente e com muitas possibilidades diferentes. Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Não me venhas enganar. A mim não me enganas, não. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. painel tem laranjal. Se queres um limão doce, vai à porta do meu quintal. Se queres um limão doce, vai à porta do meu quintal. Peste-me uma pera verde, estava a meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Não me venhas enganar. A mim não me enganas, não. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Pera verde, minha verde pera, amor do meu coração. Uma novela, um mundo de emoções. Só uma modéstia que podia contrariar aquilo que lhe vou dizer, que é muito conhecido entre os seus pares. Entre as entrevistas que fomos fazendo, no caso fazem, caso tocam, de 6 anos ou quase 7 anos, permite que várias pessoas façam referência do seu nome, sempre como participação. Espero que tenham falado bem. Seguramente. Senão não teria dito. Bem, um deles pertencia mesmo ao grupo, refiro-me aos Chocalhos. Portanto, sim. E nesses destaques foram falando de facto de si. Entre pares era de facto conhecida, pelo público em geral talvez não tanto. Sim. É um bocado escondida atrás dos restantes nomes. Este disco é capaz de, enfim, entre aspas, fazer-lhe jus. Eu sempre me senti muito confortável nesse papel de acompanhar outros. Esse é um dos motivos pelos quais eu ainda não tinha feito nenhum disco a solo. Sempre me senti bastante concretizada a nível musical, porque sempre tive a oportunidade, por um lado, de acompanhar outros, mas também de compor e de pôr as minhas composições em prática. Senti isso mais sobretudo quando estava com os, sim, e com os Chocalhos, porque eu ainda trabalhei com os Chocalhos desde a fundação até ter sido durante 8 anos. Foram, portanto, 8 anos, 2 discos, muitos concertos, uma grande complicidade entre nós. E, de facto, eu compus muitas músicas na altura que foram editadas nos discos. Portanto, eu sentia que esse lado também estava preenchido. Podia realmente pôr ali a minha expressão musical e as minhas ideias. Depois saí dos Chocalhos por questões de incompatibilidade de agenda, porque já tinha muito trabalho e queria ir por aquele caminho, queria continuar a fazer o que estava a fazer. E talvez aí tenha nascido um pouco, tenha começado a partir de nascer em mim a necessidade de criar um projeto em nome próprio, onde pudesse mostrar a minha música, não estar só por trás da música dos outros. É óbvio que será normal, se este projeto continuar a correr bem, como felizmente tem estado a correr, que as pessoas agora passem a saber mais quem eu sou, ou sabendo quem eu sou, comecem a saber qual é o meu nome, porque isso também acontecia muitas vezes. As pessoas, é a menina que toca acordeão com o Rodrigo Leão, e podiam passar a vida inteira a dizê-lo. Mas isso não me faz grande, não me faz grande diferença. Aliás, eu gostava muito de poder ser. Rodrigo Leão, são selos de qualidade, não é? Exato. Tem uma boa escolha. Ah, sim. Ah, ele é um querido. eu penso que eu adorava poder fazer este percurso e ser música sem sofrer, e espero que não me aconteça, sofrer muito com a questão de ser uma figura pública. Espero que isso não me aconteça. Vamos ver o que é que sucede. Adeus, mãe, adeus, querido. Adeus, mãe, adeus, uma vicissitude que é esta que não podemos escamotear. Hoje os discos vendem o que vendem. Podemos dizer, no momento em que gravamos, que sabemos que a Blitz veio a considerar o seu como entre os 25 melhores álbuns do ano de 2012. Não, sabe, não sabia! Não sabia. Então pronto. Está entre os 25 melhores álbuns nacionais. Uau, que presente! Obrigada, que bom. Obrigada pela notícia. E obrigada à Blitz. Claro. Esse propósito, os discos hoje deixaram de poder aferir o sucesso. Portanto, dizia o Miguel Major do Seda, com uma piada, que quando ia com o veterinário e quando ele dizia que tinha uma pulga, ele mijava que ia 12. E que os discos eram igual, porque cada disco vendido há 12 cópias. Como autora e provavelmente financiadora também dos seus discos. Sim. Como é que vive com esse problema? Bem, no caso do meu disco, claro que foi um grande investimento meu e da nossa parte, da equipa toda. Eu tive o apoio de algumas associações, como a Associação de Orfeu, a Associação Pé de Chumbo, tive o apoio do Inatel, do IELT, o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional. Enfim, houve alguns apoios foram financeiros, outros foram em trabalho, em vídeos, em a música portuguesa a gostar dela própria, fez vários vídeos. Isso realmente faz uma grande diferença, é uma grande ajuda. Eu, à partida, já não estaria à espera de vender muitos discos, porque conheço a realidade muito bem e sei perfeitamente que hoje em dia um disco é uma janela. Não é um... Ou seja, não é uma... Era um cartão de visita. Exatamente. Hoje em dia um disco não é, de forma alguma, algo com que se espera fazer dinheiro. Aliás, a nossa esperança tem sido, porque felizmente temos conseguido vender discos, a questão é essa. Nós fizemos uma primeira edição de 1000 discos e agora já vamos para a terceira, o que em 2 meses é francamente bom. Mas mesmo assim, os discos que temos, como estamos a vendê-los a um preço baixo para ser acessível, o retorno que temos só serve para os pagar. Só serve para pagar e para, enfim, talvez tentemos para fazer as próximas edições, ou seja, vamos funcionando assim. Mas não estando nós à espera que realmente que o disco seja uma fonte de fortuna, acho que o disco tem estado a cumprir muito bem o seu papel, que é o papel de divulgar a minha música, de ser o veículo que mostra o trabalho que eu faço, porque de outra forma também dificilmente seria possível dizer que estou a iniciar uma carreira a solo, sem ter um disco, né? Sem ter aquele trabalho feito. Portanto, acho que o disco se tem estado a portar muito bem. Oh. claro que a divulgação, mas também em TV há pouco espaço para a música, as rádios funcionam como, enfim, como bem sabe, portanto, no meio das nacionais. Como é que acha que alguém que lança um disco novo consegue chegar ao público? Não é uma pena que eventualmente alguém que até venha hoje ao concerto aqui ao Lugar do Hospital sinta que eventualmente nunca ouviu sequer uma música sua na rádio? Sim, eu sinto que é realmente uma das maiores barreiras para a divulgação. Ou seja, sinto que o público está disponível para conhecer e para acarinhar, né? O trabalho dos músicos, mas sinto que não é fácil chegar a esse público, ao público interessado, ao público-alvo, não é fácil. Fico muito contente porque as rádios têm dado alguma atenção à minha música, mas também sinto que são algumas rádios específicas e algumas rádios que, ou alguns radialistas que encontraram a minha música e acharam que valeria a pena divulgá-la, sim. O disco tem o apoio da Antena 1 e de facto tem sido um grande aliado. Algumas rádios locais também têm sido excelentes connosco. Sinto, claro, que chegar às grandes rádios nacionais com um perfil mais virado para a música mainstream, para o comercial, é difícil, é quase uma barreira impenetrável. Sinto que talvez as rádios estejam à espera que a música se torne um sucesso para poderem passar, mas é uma pescadinha de rabo da boca. A música também dificilmente se torna um sucesso se o público não ouvir. Acaba por ser um sucesso por acaso. Sim, por exemplo, Azeitonas, ou sim, nos aviões, se não fosse um dois anos depois que vai cantar lá nos Ídolos. Exato. Portanto, não tinha tido o sucesso que tem tido. Ou seja, as pessoas estavam à espera de conhecer uma música assim para gostarem dela, não é? Pronto, é assim. É um pouco frustrante ter que sentir que essas barreiras, sentir que os meios estão lá, mas que são difíceis de alcançá-los e de entrar neles. E na televisão também, claro, um pouco isso. Não há grande espaço para música e muito menos para música ao vivo. Então, o que devia ser uma pista acaba por ser uma carreira de obstáculos. Sim, eu não gosto muito de pensar não gosto muito de gastar energia a pensar no que eu não consigo. Se não vou para um sítio, vou para outro. E é isso que temos estado a tentar trabalhar. Outras formas de comunicar com o público. Hoje, felizmente, a internet é um veículo que está, que revoluciona os outros, não é? Que consegue chegar. Consegue. Preciso tuar a música. Exato. Uma imagem interessante. Sim, nós estamos a trabalhar muito com a internet e estamos também muito a trabalhar muito o mercado fora de Portugal, onde realmente a televisão portuguesa e a rádio portuguesa não interessam. Assim me explico, sem palavras, com sons, imagens, assim me fico, mesmo sempre a sonhar. Viagens assim me entrego, nada mais a pedir, só isto assim te espero. Dá-me o teu amor. Posso cantar quando tudo vai mal, e isso me faça acreditar que é natural. Posso te dar sons que nasçam em mim e que juntos queremos cantar. Assim posso cantar quando tudo vai mal, isso me faz acreditar que é natural. Posso te dar sons que nascem em mim e que juntos queremos cantar assim. Natural, posso te dar sons que nascem em mim. e juntos queremos cantar assim. Portanto, como estamos a tentar também conseguir concertos fora de Portugal e conseguir alguma visibilidade fora de Portugal, estamos a ir para outros caminhos. Esta, já agora posso contar que esta, no início de 2013, irá sair numa revista inglesa de música folk, que é a Folk Root, que é a revista de maior referência para, para esta área musical. Irá sair um especial sobre o meu trabalho. E eu fico muito feliz porque surgiu de um... Eu só enviei o disco, nós enviamos o disco, eles já tinham a referência do meu nome, tocar com os Chocais e noutros projetos, portanto... Sim, e o disco, não sei como, mas pronto, chamou a atenção do editor. O editor pediu para que se fizesse uma crítica, uma revisão do disco, que saiu agora, em novembro, na edição de novembro, e a pessoa que fez a crítica gostou tanto do disco que pediu ao editor para vir a Portugal fazer um especial sobre mim, e foi assim uma espécie de bola de neve, porque ele esteve connosco esta semana, fez-me várias entrevistas, ele veio a conhecer vários... Bem, veio a conhecer várias realidades dentro da música portuguesa. Ele é um grande especialista em música folk portuguesa, mas ainda não conhecia certas... Sim, os novos caminhos da música portuguesa, sim, sim, as coisas vão mudando, não é? Não conheci, por exemplo, o Festival Andanças, nem o movimento de música folk em torno disso, ao qual eu estou muito ligada. Ainda não conheci bem o projeto do Tiago Pereira e os trabalhos que ele tem feito e a diferença que ele tem feito para a música portuguesa. Então eu fico tão entusiasmado que agora falem em fazer um especial sobre Portugal e tendo a minha música como ponto de partida. E eu, claro, fico muito feliz porque só assim é que realmente nós conseguimos exportar este nosso património. Pois é, o património de cada um, não é? Neste caso é o meu património, mas é o meu património que se confunde com a cultura com a cultura do meu país e com a cultura que eu mais acarinho, com as expressões musicais que eu quero mostrar aos outros. Assim mesmo é que é. Enrola, rebola tudo o que tiver para rebolar. Com pezinhos de veludo, palminhas e mãos ao ar. Enrola, rebola, rola, remexe o que tens teu. Cantra, pimba, carambola, quem gosta de ti sou eu, já. We'll be right back. diz que dá, que dá. Você diz que dá na bola, você na bola não dá. Rebola, bola, você diz que dá, que deu. Você diz que dá na bola, você na bola não deu. Rebola, bola, lá para os lados do Tavira. Você diz que é verdade e eu digo que é mentira. Rebola, bola, lá para os lados do Bolé. Você diz que é verdade e assim mesmo é que é. Rebola, remexe, mexe, vira a roda bem acento. Curva acima, curva abaixo, vem para fora, vai para dentro. Rebola, remexe, vira, mata-me do coração. O teu amor é mentira, marafada do ai, Jesus. Zé! A grande estreia aqui na Boa Nova, temos três desafios. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro, curiosamente, curiosamente, o primeiro tem uma vantagem porque está aqui mesmo em Oliveira. Porque a pergunta começa assim: imagino que vinha Oliveira do hospital. Pronto, está em Oliveira do hospital e que, chegando aqui para um espetáculo, lhe permite trazer dois autores, duas bandas. Enfim, ao seu gosto, quem é que hoje em dia, se tivesse a oportunidade, traria aqui Oliveira do hospital consigo? Aí acabou. Isso é uma pergunta. Eu gosto muito do José Mário Branco e ainda há pouco vinha de viagem aqui para Oliveira Hospital, ouvi duas músicas na rádio, um programa especial, e pensei, que bom que falta faz de vez em quando ao vermos o José Mário Branco a dizer umas verdades e infelizmente as verdades que ele já dizia nos anos 70 e 80 continuam a ser mais verdades do que nunca. Numa rua de má fama faz negócio um charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro a um custão, enriquece o charlatão. Sim, o José Mário Branco, acho que era bom que eu fosse cara a todo lado para dizer umas verdades a toda a gente. Não só a nível pessoal, como por exemplo o último trabalho no Camaré. Sim, sim. Com a mão dele. Sim, e o Samuel Lúria, que é daqui de perto. Sim, claro. Já enfermeiro Lúria. Ah é? Pois conhecem, ainda não conheço a família dele, porque eu conheci o Samuel em Évora. Aliás, eu conheci o Samuel em Évora numa esplanada. E apresentaram-me, ele é designer, trabalha em design gráfico. E nessa altura eu estaria lá a trabalhar em Évora e apresentaram uns amigos em comum e depois disseram assim, o Samuel também toca guitarra, também dá uns toques. E eu olhei para ele e pensei assim, dá uns toques, deve ser daqueles que coça a barriga. Pensei mesmo assim, com aquela pinta dele. E depois, pouco tempo depois, sei lá, se calhar semanas depois, encontrei-o a fazer um pequeno concerto no Frágil, em Lisboa, onde nós ensaiamos com o Rodrigo Leão, é uma espécie de segunda casa para nós, e então vi-o lá tocar e depois fui ter com ele. Olha, que eu não te disse, mas fui um bocado injusto em pensamentos contigo, que eu pensei que tu só coçavas a barriga, afinal tu és um músico e peras. O Samuel é um... É um inspirador, é um inspirado nato. Eu cantei um tema no disco dele, que irá sair, que é o mesmo tema que está no meu disco, que é uma composição dele, só que com duas versões. Pronto. No meu disco foi o meu arranjo, é Ao Bar da Sul, o Burro à Vontade do Dano. No meu disco foi a minha versão, no disco mas dele. Deste-me a tua morada, lua da amargura, miserável estrada. Dizes que o Tejo te enfada, eu na margem certa, tu na porta errada. Partes a telefonia, se a rádio hoje em dia passa bem fechada. Tu, mal disposto, mexe de ti, gosto, não te digo nada. Dizem que o amor é cego, este é meio moco, não ouvi o que digo. Mesmo surdo, não te nego, falo pro boneco. Dizem-me que és errado, és meio atrasado, tens um grande ego. Digo que estou no direito de te achar perfeito, vir o bico ao prego. Tudo te põe doer, eu gosto por seres diferente. Tudo me põe feliz, basta empinar-se o nariz. Fazes frente. Com porta aberta, foste ao Tejo à descoberta. Nós na mesma margem, tu em parte incerta. vais mudar a meu pedido. Estás comprometido e eu já estou deserta. Dizes que após indolente é defeito decente. O segundo desafio é este: vem alguém da cena internacional e chegando a Portugal diz: eu não preciso ter no meu concerto a cena da piedade. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Bem, eu gosto muito da música galega e acho que há artistas excelentes na Galiza que eu acho que poderiam fazer todo o sentido no panorama musical português. Nós os ouvíssemos mais. Eu gosto muito da Guadi Galego, que é uma cantora, que era vocalista dos Berro Gueto e agora tem um projeto a solo, e acho que ela é exímia, ela é um mimo a escolher temas e a apresentá-los ao público. Acho que gostava muito que a Guadi cá viesse a tocar. Isto é sempre difícil porque eu só gosto de pessoas que ninguém conhece. Não, claro, não, a questão é que eu podia dizer qualquer coisa tipo os Rolling Stones. A Sara Vidal, já falou da Sara Vidal? Pois, e claro. Um instrumento de esquadrilha, ela já tinha falado dela. Portanto, sim. E às vezes tem estes propósitos também que permitem que nós venhamos à procura. Pois, e também esta, eu sou grande fã da Mayra Andrade, mas eu já toquei com ela, portanto eu também não vou dar o exemplo da Mayra Andrade, mas de facto eu toquei com a Mayra porque foi eu que me ofereci para tocar. Foi a única situação que isso aconteceu, que eu tive a cara de pau de lhe enviar um e-mail quando soube que ela vinha fazer uma turnê da altura ela, e vinha tocar a Setúbal. Pronto, a questão era que eu moro em Setúbal e então soube que ela vinha tocar a Setúbal, pensei, vou ver o concerto. Isto passaram-se, entretanto, algumas semanas e aquilo começou a mexer comigo, porque eu ia ver o concerto com um amigo lá de Setúbal, que entretanto me disse, olha, eu não vou assistir ao concerto contigo porque vou estar a fazer as luzes. É o nosso técnico de luzes, com o Rodrigo Leão, é o Miguel Ramos. Uma brincadeira, não é? Olha, eu não vou assistir ao concerto contigo porque afinal vou estar a trabalhar no concerto. E eu pensei, ó, bolas, então, se ele vai estar a trabalhar no concerto, eu também quero estar a trabalhar. Isto começou por ser uma piada e, claro, toda a gente à minha volta começou a dizer, mas porquê é que não perguntas à Mayra se ela se pode ir tocar com ela? E eu pensei, é preciso ter muita lata, claro. Dizer uma pessoa que não nos conhece de lado nenhum, ainda por cima que nós admiramos, olha, eu vou tocar contigo, se não te importares. Mas foi isso mesmo depois que aconteceu. A própria agência com que ela trabalha, que também é a mesma, a minha agência, o Guru, disse, então, mas fala com ela, de certeza que vai dizer que sim. Ela disse, de certeza que vai dizer que sim, quer ver isso. E mandei-lhe um e-mail, depois conhecemos, ela disse, então vamos nos conhecer e vamos falar sobre isso. Ela veio pouco tempo depois a tocar a Torres Vedras e ficou em Lisboa, encontrámos-nos e tivemos alguma empatia muito grande uma com a outra e foi daí que nasceu essa parceria. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes d'água. Isto tudo para dizer que eu não sei que grupo mais. Sim, o que é para Junqueira, pronto. terceiro desafio, dizem que é o mais difícil, vamos ver. Epá. Então, o terceiro é este. Imagino que levem um distributo a alguém, um autor nacional, uma banda, e que lhe dizem assim, queremos uma versão sua para integrar esse disco. Estamos a falar de que autor, ou de banda, e já agora que tema seria esse? Pois é, é o mais difícil. Ah, eu gosto muito da Mercedes Sosa, cantautora chilena, e há muito tempo que, de vez em quando, canto temas dela, na brincadeira, cantei alguns temas num projeto de tango, a Orquestra Tango Manso, em Lisboa, e também no Andanças, ficámos a fazer dois concertos no Andanças, e acho que era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, por ser muito diferente do que eu costumo fazer normalmente, não é? Eu gosto de cantar em castelhano, mas não o fiz neste disco. Não é uma hipótese que eu não ponha de fazer mais para a frente. Acho que há alguns temas que merecem ser cantados e ouvidos. Portanto, acho que Mercedes Sousa, sem dúvida, era algo que eu gostaria muito de fazer. Um artista nacional, eu acho que vale sempre a pena relembrar o repertório de José Afonso, o que eu acho que é sempre um pouco injusto em homenagem a José Afonso em remakes de músicas dele, é que as músicas dele já estavam tão bem arranjadas e tão bem pensadas que é difícil superar isso, portanto é ingrato fazer uma versão de um tema que já tenha sido abordado pelo José Afonso. Mas quer avançar um nome, um tema? Um tema? São tantos e tão lindos. Enquanto tu pensa, é efetivamente dos nomes mais vezes referenciados, não é? É, pois. Já porque deixou um repertório. Sim, eu estava a pensar em homenagem porque estava a pensar só em artistas já falecidos. Se fomos aos vivos, eu sou uma fã de Fausto, sou desde a primeira hora, desde que conheci o Por Este Rio Acima, em miúda, que. E gosto, o meu tema preferido de todos é o Lembra-me um Sonho Lindo. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Está lá madeira em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxinol, canta, não me despires. Cresce, gira, só cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o vento ardendo em fumo de incenso. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Mas fica já a porta aberta que falaremos mais vezes à espera da hora na rua. Enfim, este em sim, casa. Sim, sim, espero. Até breve. Um abraço, obrigado. Adeus. Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar. Mas por ti não vou morrer. Estou de balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres aqui, mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Lemúrias do Rocinó.